Olá pessoal do Série Áudio, meu nome é Otávio Santos, estou aqui para fazer a review da terceira temporada de Sons of Anarchy. Como quem acompanha o site sabe, eu estou fazendo a maratona de todas as temporadas para que eu alcance a quarta temporada que estreou recentemente na FX americana. O post da terceira temporada foi um pouquinho atrasado porque por causa da faculdade eu não deu muito tempo de assistir muitos episódios, mas não vai ter problema não, porque logo depois desse post vocês vão ver que vai sair. Vou fazer a review da primeiro episódio da quarta temporada e não vai ter prejuízo a ninguém não. Pra quem não ouviu as minhas reviews anteriores, eu vou dar uma apanhada geral da minha opinião das duas temporadas anteriores. A primeira temporada foi uma boa temporada, assim, mostrou muito potencial a série, me fez realmente gostar da série e não largar mais. Foi uma boa temporada, mas a segunda temporada foi muito melhor. Foi a melhor temporada, uma das melhores temporadas de séries que eu já vi na minha vida. Foi todo episódio tinha uma coisa nova, muitas reviravoltas, um roteiro bem amarrado. E por isso eu acho que essa superioridade da segunda temporada atrapalhou um pouco a minha percepção da terceira temporada, que foi muito abaixo das expectativas. A terceira temporada da Sons of Anarchy me decepcionou um pouco porque não manteve o nível da segunda temporada. Um dos grandes atrativos da série, o que me fez mais gostar dela, foi o roteiro. Um roteiro bem amarrado, bem sincronizado, sabe? Porque é muito difícil manter a atenção do espectador durante 13 episódios de 45, 50 minutos. A despeito disso, a primeira e a segunda temporada não apresentou problemas de continuidade, não apresentou problemas de furos no roteiro, nada disso. E a terceira temporada começou a pecar nesse problema, começou a apresentar soluções fáceis, preguiçosas, soluções que não fazem jus à série como um todo, sabe? E isso me decepcionou um pouco porque a série vinha numa crescente muito boa, vinha galgando novos patamares de dramaticidade, e isso meio que retrocedeu na terceira temporada, Isso não quer dizer que a temporada é ruim. Ela só é de qualidade inferior, ela decaiu em relação à segunda temporada, que foi irrepreensível para mim. Mas ainda assim, a terceira temporada é uma temporada boa. É somente boa, não é ótima, é excepcional. É boa, regular, mantém o manter aqui patamar mínimo para você não largar a série. E eu sinceramente espero que isso não ocorra de novo, porque a Sons of Anarchy mostrou que tem muito potencial para ter tramas melhores, mais bem elaboradas, mais bem amarradas, sem soluções fáceis e preguiçosas, sabe? E espero que na quarta temporada isso não se repita e que a série volte a ter toda aquela qualidade que ela nos acostumou durante a primeira e segunda temporada. Quanto à história, nós vimos no final da segunda temporada o filho de Jax ser sequestrado pelo Cameron. E naquele super cliffhanger que fechou a segunda temporada, que me deixou super curioso para começar a terceira. Nem perdi tempo, assisti o começo da terceira temporada no final da segunda mesmo, porque eu não aguentava de curiosidade. E curiosamente, apesar do nível mais baixo da terceira temporada, o season premiere da terceira é muito bom. É um dos melhores episódios da série, que acabou numa cena final de cair o queixo. O super ataque realizado por uma nova gangue rival da Suncrow, que é os Cavaleiros. Que esse ataque culminou na morte do Rei, o policial de Charming, que futuramente seria o xerife. Mas ninguém esperava aquela morte do Rei. Foi uma cena chocante, ver aqueles miolos do rei espalhados pelo asfalto. Foi uma cena forte. Eu não. Ainda mais forte foi a reação do Jax, que pegou um dos responsáveis e socou praticamente até a morte, o rapaz. Foi uma cena muito violenta, mas que fez a season premiere da terceira temporada ficar com cara de season finale. E a partir desse momento a história da série se divide em dois. Uma parte composta pelo encabeçado pelo Jax e o Clay, que vão para a Irlanda buscar o Abel. E a outra parte, encabeçada pelo Tig, que fica em Charming cuidando da Suncrow. E é nesse ponto que também se divide a parte legal e a parte mais chatinha da história, porque a parte na Irlanda do Norte me foi meio arrastado, demorou muito para ser concluída. Aquilo não era muito interessante, eu não gostei daquele núcleo na Irlanda, porque eu achei mal tratado. O Sharper da Irlanda quase não apareceu, só apareceu aquele traidor do Magee e o traidor. O resto do grupo quase deu as caras, como se não tivesse nenhuma filial na Irlanda do Norte. Ficou meio esquisito aquilo. E a outra parte que eu gostei foi a parte de Charming, onde Tig e companhia tentavam resgatar a Tara, que foi sequestrada pelo líder da Cavaleiros, um novo grupo rival da Sun Crow. Nessa parte ficou muito legal, porque envolveu a ótima personagem, afinada a ótima personagem da Agente Stall. Enfim, essa foi uma parte que me agradou bastante, ao contrário da parte da Irlanda do Norte, que eu achei bem fraquinha, bem mal aproveitada mesmo, sabe? Porque tinha potencial, sabe? Outro ponto que eu queria destacar foi a Gemma. A Gemma continua muito boa, continua um personagem bem interessante, mais interessante da série. Só que não ajudou o roteiro. A história dela foi serviu como escada mesmo para as outras histórias. Mas um detalhe a ser observado foi que foi o terreno preparado pela série para a quarta temporada. A relação entre o Clay e a Gemma antes do John Teller morrer é meio suspeito. Aquelas cartas que o John Teller escreveu falando que está com medo, que devia ter medo da relação entre Jack e Gemma. Será que ele tem alguma coisa a ver com a morte do John Teller? Bom, isso é não sei, é só um palpite para a próxima temporada, que promete ser meio que chacoalhar o universo do Sons of Anarchy, porque o principal vilão, a grande sombra da série está dentro da Sun Crew. E o final do último episódio da temporada deixou muitas perguntas mesmo. E foi muito bom, inclusive, o season finale. A série, quando eu falo que a série foi ruim, ela não foi de todo ruim, ela começou devagar, começou fraca, mas do episódio 10 para frente foi muito bom. Quando eles voltaram para Charming e resolver toda a bagunça que ficou para trás, que eles deixaram para trás para poder resgatar o filho do Jax, foi algo bem construído. O problema foi eles ir para Irlanda. O meu gosto foi ir para Irlanda, que deixou um negócio esquisito, porque eu achei a história realmente fraca. Então, se a série for seguir essa crescente que começou no final da terceira temporada, eu acredito que a quarta vai ser sim uma temporada melhor de recuperação, trabalhando elementos até agora não muito abordados na série, mas que eu acredito que vai dar muito certo, porque o inimigo sempre veio de fora, veio da gangue rival, veio do cara que não é simpático com o grupo, mas o perigo agora, se for seguir o que está pensando, que o caminho que vai ser seguido pelos roteiristas, vai estar dentro da própria Sun Crow, por causa do Clay e da Gemma. Bem, gente, é isso. Eu não busco nesse review aqui abordar todas as minúcias da série, todos os pontos da história. Eu só tento dar um apanhado geral, falar os pontos fracos, os pontos fortes, o que eu achei mesmo no geralzão da temporada. Mas a partir de agora, com a quarta temporada começando, eu vou fazer um review de cada episódio. Aí sim eu vou poder falar de cada ponto da história, cada elemento. Discutir cada elemento melhor, de forma mais pormenorizada. Então acompanhem os reviews da quarta temporada que vão ser postados aqui no site. Espero que gostem, que comentem. Então é isso. Até a próxima, pessoal. Abraço.